Salvador, bom dia, Oxalá 62, 5 1, sente uma ação Foxtrot. Poderia confirmar a pista 10 para fechar até as 4h30? Afirmo, bom dia, Oxalá 6251. Sente, está às 4h30, local, retorno à operação da pista 10, confere? Afirmo, Oxalá 6251. Muito obrigado, senhor. Segundo novamente, tanto cópia, autorização Guarulhos, se possível. Afirmativo, 1 minuto para a cópia, Oxalá 6251. Muito obrigado. Poderia confirmar a saída, senhor? Provável Dael. Dael, obrigado. Oxalá 6251, copia. Afirmo, senhorita. Oxalá 6251, Guarulhos, aprovado nível 360. Rota via Pêsulo 10, Múdila, Pêsulo 4, Mike India Alpha, Pêsulo 44. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda Bridge, com curva direita. Transponder 5426, controle 1208. Autorizado Guarulhos no 360, primeiro dia Uniformes Blue 10, Mutla, Uniformes Blue 4, Mike de Alfa, Uniformes Blue 44. Perfil da EDA Leda, da EL Leda, decola 10, curva direita, 3426, transponder, pós decolagem 120.80, Oxalá 6251. Oxalá 6251, após Leda, voa bridge, corrija transponder 5426. Sim, após Leda, voa bridge e depois transponder 5426, Oxalá 6251. Cotejamento correto, chamei pronto. 6251. Salvador, Alta 3601, já teria a cópia. São 3601, bom dia, 1 minuto para a cópia. Obrigado, agora. 3601, eu copia. Aprova pra copa. Tá 3601 no São Paulo, aprovado nível 360, via peso Luno 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva à direita. Transponder 5427, controle 1208. Autoridade do Congonha São Paulo 360, via rota do plano, após Bravo Hotel Zulu. Na 3601, após Bravo Hotel Zulu, conforme rota do plano de voo. Após a exercício, então 3601, cotejamento correto, livre acionamento, chame para o táxi. Chame para o táxi, 3601. Salvador da 3601 no Paraná, com 84 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 45 de autonomia. Gente, táxi via Pátio Uno, após Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no 3, tá 3601. E táxi via Pátio Índia, vai reportar no ponto de espera, 0 no 3, 3601. Tá pronto no ponto de espera. Gente, ali mantém o no zero, tá 3601. Ali mantém o no zero, 3601. Bruno 77, chame o Nuno 86 para a cópia. No vento no 40 graus, 069, livre decolagem no zero. Decolagem no zero. Bom dia, Azul 4177. Informação em curso será Golf e aguarde cópia. Gente, só vou confirmar a pista da 10 e Azul, tudo? Já está liberada a pista 1028, Azul 4177. Obrigado. 3601, no decolada aos 30, chame o controle 1208, bom voo. Obrigado, bom trabalho, 208. Azul 4177, copia. Copia, 4177. Azul 4177, Vitória, aprovado nível 360, via para o Whisky 50. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após voar Eudes com curva direita. Transponder 5435, controle 1208. 5-3-0-360 para a Vitória. Via Whisky 50. Decola da 10, saída da Euleda, após posição Eudes. Curva esquerda após decolagem, 5435, transponder 208, controle de saída, azul 4. Azul 4177, após decolagem, curva direita. Gente, curva direita, após decolagem, dá 1-0, azul 4177. Azul 4177, cotejamento correto, chame pronto. Azul 4177. Azul 3201, 120.8 segundos. Então, 3201, nossa identificação, autorizado de chegada bom, que desça para 4 mil pés, o ajuste padrão. Negativo, o procedimento é LSX Ray da pista 1-0. Grata pela informação, iremos verificar. Chané 6251, no livre acionamento, chame para o táxi. Autorizado, puxa, de acionamento, vai chamar para o táxi. Controle, pode ver junto com o CEP, a gente pode voar direto o bridge, o 3601, por favor. Mantenha a saída, outra 3601, aguardando coordenação direta comigo. Obrigado. dia, 57 ou no 7 da web, prossiga. Provável da El, ok? Confirme a hora do plano. Ao 08 da próxima, só para confirmar para ele. Obrigado. Para o táxi, o Chané 6251, 107, 4 horas, Galeão. Gente, o Chané 6251, táxi via parte 1 no Índia, reporte pronta, ajuste no 013. Na 013, parte Índia, vai chamar pronto. O Chané 6251, a linha da coluna 0, vento 120 graus, 04 nós. A linha aí decola 0, 6251.